vamos nos cuidar. Temos a missão de semear. Venha participar da Ação Outubro Rosa, com o tema Se Tocar Faz Bem, dia 30 de outubro, de 8 às 12 horas, na Farmácia Vitória, na Rua Joaquim Correia, número 580, Planalto Ayrton Senna. Uma parceria da Associação das Mulheres Empreendedoras do bairro Planalto Ayrton Senna, Farmácia Vitória e Saúde em Ação. Cada mãe e filha, cada irmã. Ação Outubro Rosa. Será oferecido serviços de verificação de pressão, verificação de peso, saturação sanguínea, teste de glicemia, atendimento psicológico, demonstração do exame do toque, educação sexual, atendimento jurídico, palestra sobre o tema, distribuição das fitas na cor rosa e distribuição de brindes. Autocuidado, atenção como aviso. Ação Outubro Rosa. Realização Rede de Mulheres Empreendedoras. Apoio Flávio Céu, Ótica Guiar, LS Transportes e Doutora Sônia Guerra. Informações 3473-1513. 3473-1513. Venha, participe! Vamos nos cuidar. Temos a missão de semear. Venha participar da Ação Outubro Rosa, com o tema Se Tocar Faz Bem, dia 30 de outubro, de 8 às 12 horas, na Farmácia Vitória, na Rua Joaquim Correia, número 580, Planalto Ayrton Senna. Uma parceria da Associação das Mulheres Empreendedoras do bairro Planalto Ayrton Senna, Farmácia Vitória e Saúde em Ação. Cada mãe e filha, cada irmã. Ação Outubro Rosa. Será oferecido serviços de verificação de pressão, verificação de peso, saturação sanguínea, teste de glicemia, atendimento psicológico, demonstração do exame do toque, educação sexual, atendimento jurídico, palestra sobre o tema, distribuição das fitas na cor rosa e distribuição de brindes. Autocuidado, atenção como aviso. Ação Outubro Rosa. Realização Rede de Mulheres Empreendedoras. Apoio Flávio Céu, Ótica Guiar, LS Transportes e Doutora Sônia Guerra. Informações 3473-1513. 3473-1513. Venha, participe!